Vamos lá então, Britão. É, e aí, cara, como é que você tá? Mas tô bem, comigo mesmo. Ótimo. Tranquilão. Seguinte, esse é o terceiro episódio. Terceiro episódio do Plataforma. Já gravei com Vitória, já gravei com Andressa. E, cara, tô amando fazer isso aqui, velho. Foi um projeto que tava na minha cabeça. Eu queria fazer uma espécie de talk show, só que sem ser um programa de entrevista, sabe? Sem ser aquela perguntas e respostas, fosse um programa de bate-papo. E nada melhor do que fazer com amigos, né? Pessoas que a gente já conhece. E a ideia seria fazer pessoalmente, no caso, tomando alguma coisa com a pessoa, seja um refrigerante, seja uma cerveja, seja um tereré. Mas eu percebi que com todas as pessoas não daria pra fazer pessoalmente por causa da agenda. Então algumas pessoas eu teria que gravar por voz, como a gente tá fazendo agora. E, Britão, se apresente pra quem não te conhece, mano. Bom, eu me chamo Brito, né? Tenho 22 anos, olhos castanhos. Conheço. Desnecessário, né? Mas é isso aí. Sou uma pessoa tranquila, né? Perdão. Me dou bem com todo mundo, não tenho essa frescura, nem preconceito. É isso aí. Cara, e vocês vão ouvir eu chamar o Brito de Britão ou de Brito, mas ele é meu xará, é Jonathan Brito, né? O nome do cara, só que eu me acostumei tanto a chamar ele de Brito, de Britão, que vai ficar como Brito. Brito, o que você tem feito da vida, mano, ultimamente, já que a gente faz tempo que a gente não troca ideia? Bom, eu venho buscando tornar de mim mesmo uma versão, né? Uma melhor versão de mim mesmo, né? Uhum. A tal conhecida desenvolvimento pessoal. Sim, né? Sim. Ultimamente venho buscando conteúdos úteis da minha vida, né? Que muita gente passa a maior parte do tempo vendo coisas inúteis nas redes sociais, no YouTube, coisas que não agregam, né, valor algum. Uhum. Na sua vida, e eu venho buscando algo melhor na minha vida, né? Ser uma melhor versão de mim mesmo, como eu falei aí. Então, o meu objetivo na vida é superar o quadro, que seria superar o quadro, né? Eu aprendi isso inclusive, estou acompanhando aí um canal no YouTube que só traz conteúdo de bastante valor. É um tal de David Goggins, alguma coisa assim. Depois vocês pesquisem lá. Ele passou assim uma visão na qual eu não enxergava antes da vida. Ele diz uma frase assim: eu poderia ter vivido uma vida muito melhor se eu tivesse sofrido um pouco mais. Então as pessoas, elas ficam muito no conforto delas, entendeu? Uhum. Então, isso levar pro resto da sua vida, acaba não saindo da sua zona de conforto para melhorar a si mesmo, né? Então você tem que sofrer um pouco mais, tem que sair da sua zona de conforto, buscar fazer uma caminhada, qualquer exercício, cara, entendeu? Uhum. Então isso aí você vai se sentir uma pessoa muito melhor. Então, voltando lá no que eu falei, a frase o meu objetivo na vida é superar o quadro, é dizer, passar do limite, além do limite. Tipo, digamos, se eu fosse digamos, a minha profissão antes, né, anteriormente, era de atendente de telemarketing. Uhum. Só que é lógico que eu buscaria ter uma profissão melhor, né? Sim, sim. Pra minha vida, não ser um atendente de telemarketing. Então, esse exemplo de vida, o David, ele passou uma visão assim pra eu, que eu cheguei de uma forma que, cara, eu quero o melhor pra minha vida. Eu vou buscar aquilo até eu conseguir. Aí, ó, tem 9 vezes, a 100ª, com certeza eu conseguirei. E é isso. Com certeza. E só pra contextualizar, o Brito também foi mais um dos caras que eu conheci no meu antigo trabalho, que no caso foi, a gente trabalhava junto na mesma empresa. Eu gravei com a Vitória e com a Andressa, que a gente se conheceu no mesmo ambiente de trabalho. E só que o Brito eu conheci muito antes do que essas duas. E Brito, só pra gente continuar nesse assunto, o que te levou a essa mudança, cara? E como é que tem sido essa mudança de sei lá, de rotina, de vida, de perspectiva, no caso, né? Bom, o que me fez chegar a esse ponto foi que eu vi que eu tava ensinando muito, né? E eu percebi isso, principalmente nos estudos, né? Eu comecei a estudar aí e tudo mais. E eu vi que não conseguia bater a meta do dia. Tipo, vou dar um exemplo. Duas disciplinas por dia e eu não conseguia bater a meta e eu disse, não, algo tá errado. E eu me senti uma pessoa meio que deprimida, entendeu? Não que eu tava naquela depressão, não. Assim, uma pessoa deprimida, assim, aquela depressãozinha leve, dar leve, sabe? Sim, sim. E aí fez com que eu largasse isso de vez, né? Rede social. Uhum. Inclusive, até você mesmo conhece, que eu deixei mais de entrar em WhatsApp. Inclusive, eu até silenciei alguns contatos que eu vi que só postava coisa que não ia agregar valor algum na minha vida. Então, isso fez com que eu melhorasse. Tipo, o que você pode fazer? Qual o início que você pode fazer? É arrumar a sua cama. Como é que você quer mudar o mundo se você não sequer arruma a sua cama? Tem gente que fala assim, tem cara aí, principalmente mulheres, falam assim, eu não consigo arrumar uma namorada, eu não consigo arrumar um namorado, sendo que nem sequer arruma a sua cama, não lava sua própria calcinha, seu próprio prato, né? calcinha, cueca, o que seja, entendeu? Sim, sim. E aí, fez com que... E eu percebi isso, que eu tava meio que deprimido. Então, quando eu comecei a mudar, cara, foi uma coisa assim que a minha mente começou a mudar também. Eu tornei uma pessoa mais confiante de mim mesmo. Então, isso aí é sensacional, cara. Eu aconselho a todo mundo fazer o mesmo, né? Buscar o desenvolvimento pessoal. Procure arrumar a sua cama, assumir as suas responsabilidades, ter atitude, né? Ser uma pessoa proativa, porque, tipo assim, vou te dar um exemplo, né? A gente sempre marca aí na sua casa aquele churrasco. Uhum. E uma coisa que eu percebi foi que pessoas ficam, um fica num canto, outro fica no outro. E eu tipo assim, todo canto que eu chego, eu sempre tomo uma atitude. Aí eu chego em casa, eu dou uma refletida, caramba, eu sou um cara muito foda, porra. Porque sou um cara de atitude. Entendeu? Eu chego assim, meu irmão, fulano, tu faz isso, tu faz aquilo, e tu mesmo é a prova disso. Né? Não precisa ficar, lógico, eu não tô assim me gravando, é só uma entrevista aqui pra. Né? Sim. Enfim. Aí, Brito, vai ali comprar o sal, tá faltando sal. Meu irmão, deixa comigo. Eu pego a moto de alguém, ou vou na minha moto mesmo. Meu irmão, só bora. Vamos. Eu sou desse jeito. Sou um cara proativo. Isso aí só tem a melhorar ainda mais em mim, né? E as outras pessoas que não tomam nenhuma atitude, elas só têm a perder. É sim, isso. Sim. Mano, isso é uma parada legal, porque assim, a gente tá todo tempo falando de mudança. A gente tá todo tempo falando que a gente quer mudar, que a gente quer se tornar uma pessoa melhor, só que a gente não faz nada, né? Foi o exemplo que tu deu. E a gente não sabe por onde começar, ou às vezes a gente sabe, mas a gente procrastina, né? A preguiça não deixa. A gente fica cada dia mais preso no ciclo. E o famoso deixar pra amanhã. Vou começar a malhar amanhã, vou começar a dieta amanhã, vou começar a correr amanhã, vou começar, sei lá, ler um livro amanhã. E isso vai ficando pra amanhã e esse amanhã nunca chega. E assim, mano, eu que te conheço mais de perto, percebi que essa mudança te fez bem. E eu só percebi isso quando eu te vi pessoalmente. Eu falei, caraca, mano, o Brito tá com uma aura diferente. Tipo assim, a gente precisa entender que existem tempos diferentes para cada pessoa, né? É mais ou menos isso que você tá se sente também? Exatamente. E uma coisa para complementar aí a sua colocação, eu vi um vídeo hoje que eu achei de extrema importância, inclusive vou acrescentar aqui, é que hoje em dia a maioria, tá? É a maioria das pessoas, só vivem no pensamento. Sim. Só vivem no pensamento. Então, qual é o segredo? O que fazer? O segredo é você sair mais do pensamento e ter mais atitude. Tipo, é lógico que você tem que pensar antes, né? Tem que tomar uma decisão antes, tem que pensar antes, né? Tem que imaginar aquilo pra depois aplicar, é lógico. Só que as pessoas hoje em dia ficam muito no pensamento. Tipo, um exemplo que eu vou dar. Quando você tá lavando a louça, um exemplo, ou tá tomando café, você tá o quê? Com um pensamento em outro lugar. Você não tá vivendo aquele momento ali. Então, uma coisa que eu vi um vídeo hoje, pra você ver que a cada dia eu tô aprendendo uma coisa diferente e isso tá mudando constantemente a minha pessoa. Então eu apliquei isso. Esse caramba, terminei o vídeo, eu já fui fazer alguma coisa ali, já fui resolver um corre. Tipo, eu parei de sair da minha mente, que a maioria das pessoas fazem, né? Só fica na mente. Eu saí da minha mente e fui pra ação. Então é isso, seja uma pessoa proativa, vai pra ação. Sim. Mano, essa parada de ação aí é interessante porque eu tava trocando ideia com um amigo recentemente e ele falou que teve que mudar a agenda dele em relação a tudo que ele fazia, porque o filho dele agora começou a estudar, ele tem que levar o menino na escola, tem que voltar, levar a mulher no trabalho, voltar, esperar a hora de trabalhar, ir pro trabalho, porque o filho dele estuda num horário, a mulher dele trabalha num horário e ele trabalha no outro. E ele disse que essa agenda dele de rotina, de vida, tem quebrado ele no meio, porque ele não tá conseguindo. Tá sendo difícil pra ele se adaptar, mas ele sabe que é necessário. E uma coisa, mano, que, por exemplo, a gente tem idade, não só idade, mas também saúde, pra poder mudar por conta própria. Mudar porque a gente quer mudar, mas vai chegar um tempo que a gente vai ser que nem esse meu amigo. A gente vai ser obrigado a mudar. E a gente vai se quebrar, a gente vai sofrer um pouquinho, né? Porque a gente não tá acostumado a mudanças tão repentinas dessa forma. O que você tem a dizer sobre isso? Cara, assim, o que eu tenho a acrescentar sobre isso é o seguinte. É que você, a maioria das pessoas, elas sempre colocam problemas, entendeu? Ao invés de solucionar o problema... Uhum. Ela coloca problemas na frente, tipo qualquer barreira. Tipo, hoje eu fui correr com a minha mãe, eu vou dar um exemplo aqui. E aí ela disse, eu tô cansada, disse, mãe, a senhora, o seu corpo aguenta de uma forma que a senhora não tem ideia. Então eu forcei a minha mãe a correr. Uhum. E ela foi além, e ela nem acreditou que ela seria capaz disso. Então, ou seja, o exemplo que eu dou aqui, você tem que ser uma pessoa, seja uma pessoa que soluciona, né, problemas. Você tem que se tornar uma máquina de solução de problemas. É isso que eu tô querendo dizer. Tipo, eu aqui no meu estudo, tipo, tinha três matérias e não tava conseguindo estudar. Eu não inventei culpa não, eles querem saber, irmão, vou cortar uma matéria. Ou seja, eu procurei uma solução pro meu problema. Sim. Tipo, aqui em casa também, tem casas aqui que não tem condições de estudar. Então o que eu fiz? Eu peguei, tava aqui na sala, minha mãe me chamando direto, João, pega isso, João, pega aquilo. E eu, lógico que a pessoa se estressa, eu falei, mãe, eu tô estudando. Uhum. E mesmo assim, não parou. Aí o que eu fiz? Foi pro meu quarto, eu não inventei desculpa. Sim, tipo, sim. Quem estuda, inventa desculpa. Uhum. Pra não estudar, um exemplo, né? Sim, sim. Pega, aí disse, pô, não vou esperar a minha mãe sair de casa pra estudar. Não, que se foda, eu peguei, fui pro meu quarto, fechei a porra toda e fui estudar. Ou seja, seja uma máquina de solução de problemas. Eu só resumo nessa sua colocação aí do seu amigo e tudo mais, nisso. Seja uma máquina de solução de problemas. Só isso que eu tenho a dizer. Da hora, mano. E Brito, como é que seus amigos e sua família têm recebido essa sua mudança, mano, de vida? Eles têm te achado estranho? Como é que é? Bom, em algumas ocasiões até meu pai achou estranho. Tipo, como eu tô buscando o máximo, né? Tornar a melhor versão de mim mesmo. Uhum. Meu pai, tipo, pronto, tá. Me achou estranho, tu tá calmo, tipo, eu comecei a me calmar mais, parei de ficar me estressando com coisas banais, coisas inúteis, assim, sabe, ficar se estressando por besteira. Sim, sim. E aí meu pai olhou assim, tu tá calmo, tu tá... Meu pai pensava até que eu tava triste, sei lá, pra tu ter ideia, a estranheza que eu tava aqui em casa. Uhum. Até minha mãe também ficou impressionada, né, um dia que ela chegou e eu lavei a louça, cara, lavei a louça, varri a casa, tipo, e sem pensar nada, como eu te falei, aproveite um momento, você tem que colocar a sua cabeça ali no presente, não no passado ou no futuro. Uhum. Então foi isso que eu fiz, cara, quando eu fiz isso, você sente uma sensação tão agradável, tipo, você sente até um orgulho de si mesmo, diz, puta que pariu, eu sou foda pra porra. Uhum. Então, assim, a minha família estranhou, assim, no início, mas tá se acostumando aos poucos. isso aí, é. É buscar se desenvolver, né? Sempre. É um dia de cada vez, né, mano? É um, isso, exatamente. Você tem que fazer isso um passo de cada vez, né? A burrice das pessoas é, tipo, um exemplo. É, eu vou reduzir a comida, vou comer menos, né? Que tem gente que quer emagrecer e tudo mais, um exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Uhum. E aí acaba reduzindo demais. E quando é no dia seguinte, a pessoa acaba voltando pro mesmo tamanho de prato que ela comia antes. Sim, sim. Ou seja, reduz aos poucos, né? Então é isso que eu tenho feito também, né? Ultimamente, referente à minha alimentação, que eu comia muito, eu comia pra fazer novo, uma vez e pronto. Entendeu? Até eu pego no pé do meu pai, né? Meu pai também, ele não se policia muito, então eu acabo policiando meu pai ali. Não, pai, dá uma reduzida aqui, é isso. Se ele achar ruim, que se foda, eu tô nem aí. Eu quero cuidar da saúde do meu pai. Então é isso aí. É, tem que te mudar aos poucos, né? Caraca, da hora, mano. Véi, e pra quem tá acompanhando a gente, pode pensar que o papo tá muito cabeça, mas na verdade isso aqui não é nada comparado aos papos que eu tinha com o Brito nos intervalos de trabalho. A gente sempre trocava ideia nos intervalos de trabalho, tipo, papo bem assim, bem cabeça. A gente nunca, eu acho que o Brito nunca teve uma conversa, tipo, irrelevante, né, Brito? Acho que a gente nunca teve uma conversa, tipo assim, sem graça, não. Todas as nossas conversas foram cabeça. Exatamente. Pelo tipo de pessoa que você é e que eu sou também, certo? Porque eu sou um camaleão, eu me adapto conforme a pessoa. É o papo da pessoa. Se você vier com um papo tosco, eu vou falar um papo tosco com ela. Mas se você vier com um papo cabeça, eu vou falar um papo cabeça. Brito, assim, mano, vamos tocar um assunto bastante interessante agora. Eu tenho vivido uma fase de mudança também na minha vida. Não da, da forma que você tem vivido, mas é como eu falei, cada pessoa tem o seu tempo, e tem o seu time e a sua forma. Então eu também tenho vivido esse momento de transição na minha vida, desde que eu fui demitido daquela empresa lá que a gente conhece, desde que eu fiquei mais tempo em casa. Eu tenho colocado alguns projetos meus antigos em prática, inclusive esse podcast é um deles. Tô naquele processo de tirar a carteira de habilitação, tô no processo de arrumar um novo emprego, de estudar pra caramba, de, enfim, de me policiar em alguns aspectos. E eu tô com projetos futuros também, com projetos de projetos estilo Tite, né? Curto, médio e longo prazo. E esses projetos de curto, médio e longo prazo envolve, né? Envolve futuramente eu ter uma casa própria. Você tá nesse projeto também, mano, de sei lá, de procurar sair da casa dos seus pais, morar sozinho, ou morar com alguém. Ou não, isso é coisa que você tá pensando. Não tá pensando agora. Não, assim, isso aí é lógico que você tem que colocar como meta de vida, né? Sim, sua sim. Casa própria, sair da casa dos pais, né? Uhum. Eu busco, assim, primeiro procurar uma estabilidade, sim, né? Sim. Um emprego. Aí primeiro isso, né? Depois você busque ali um plano de vida ali pra você tocar a sua vida, digamos assim, né? Sim. Não ficar dependendo de ninguém, entendeu? Você é capaz. Deus já. É uma coisa que eu ultimamente também venho fazendo é só agradecendo a Deus. Só agradecendo. Porque Deus, cara, o que as pessoas estão fazendo? Vão ali e fazem passo de fé. Deus me deu um emprego. Uhum. Você, quanto mais você fizer dessa forma, eternamente você vai pedir. Emprego, uhum. Você tem que correr atrás, Deus já te deu saúde o suficiente, cara. Nem sequer, como é que se diz? Religião alguma, qualquer religião aí, você pedir um emprego, ou pedir isso aquilo, uhum. Ninguém vai fazer por você não, meu irmão, entendeu? Uhum. Então você que tem que correr atrás mesmo dessa porra. Você já tem saúde o suficiente, entendeu? Então é isso que eu vim fazendo, né? Ultimamente. É só agradecendo. Deus, obrigado pela saúde, obrigado por ter me acordado hoje, pelo ar que eu respiro, esse dia maravilhoso, a família que eu tenho, nossa, o alimento que tenho em casa. Deus, obrigado pela proteção de ontem. E assim vai sendo, entendeu? Da hora, mano, da hora. Então, no caso, é um projeto mais a longo prazo do que mesmo é urgente, né? Exatamente, vai buscar. Tipo, você tem várias metas ali. Você procura ter um emprego, aí depois. Lá do seu lixo tem um carro, né? Uhum, sim. Tem uma família. Tá. Mas qual é dessas metas que vai fazer com que você realize outras metas, né? Outros objetivos. Sim, sim. Aí você tem que pensar, caramba, vou tirar da lista o emprego, porque do emprego, né, um salário ali que eu vou ter, vai possibilitar de eu ter um carro, né, de eu ter uma casa própria. Uhum. É assim que você tem que escolher. É assim que você que escolhe, né? O que é primário e o que é secundário, no caso. O que é primário e o que é consequência. Exatamente. É. Isso, exatamente. Bem da hora, mano. E é isso que eu tenho vivido ultimamente. Eu tenho vivido esses projetos a curto prazo e projetos pessoais, projetos bem maiores e projetos que são familiares. E assim, é difícil, mano. É difícil a gente conseguir. Por exemplo, eu tô guardando dinheiro, mano. E, velho, é difícil guardar dinheiro, mano. Muito difícil, porque, sei lá, você precisa de dinheiro, né? Então, às vezes, você precisa de dinheiro, o seu cérebro ativa um sininho, uma luzinha lá que diz, ó, você tem dinheiro guardado, vai lá e gasta. E aí você vai lá e gasta, mano. Não tem pra onde. E, assim, é difícil guardar dinheiro, mano. É, mas, assim, eu tenho focado bastante no que... Pra que esse dinheiro vai me servir, tá ligado? Eu tô pensando muito, caramba, eu não posso gastar dinheiro porque isso aqui vai me servir tanto, velho. Me servir tanto que vale a pena eu economizar agora. Vale a pena eu não gastar nada agora. Pra que lá na frente eu possa colher esses frutos. Eu acho que é basicamente isso que você tem feito também. É suando bastante agora. É mudando radicalmente agora. Pra que mais lá na frente você possa colher esses frutos, né? Exatamente. E você tem que gastar com, como você falou em dinheiro, é guardar dinheiro, o cara tem que gastar com coisas que seja de extrema necessidade. Agora, também você não vai ser mão de vaca pra si mesmo, tipo, pô, hoje eu tô com vontade de comer um sanduíche, meu irmão. Uma vontade mesmo. E se você cumprir suas metas do dia, compre a porra do sanduíche. Pô, eu mereço cumprir minhas metas do dia. Eu mereço. Né? Ou seja, você tem que se auto premiar, entendeu? É isso que eu tenho feito também, né, nos meus estudos. Tipo, eu bati a meta do dia, estudei isso e isso, porra, sou foda, o que que eu vou fazer? Eu coloco um prêmio, tipo, vou assistir um filme, por exemplo, porra, vou tomar um açaí cremoso, e assim dá uma sensação de vitória, entendeu? Tipo, de orgulho de si mesmo. É assim que eu tenho feito, um exemplo aí, né? Até mesmo pra sair um pouquinho da bolha, né? Pra sair um pouquinho daquela rotina de sacrifício, né? Exatamente. Assim como o trabalhador do campo vai pra roça, passa o dia na roça, à noite ele vai, sei lá, comer uma canjica, ou a gente também precisa ter um momento que a gente extravasa, né, velho? Tipo assim, uma coisa que rola muito comigo, mano, nesse período. Eu tô ali bebendo com os amigos, posto aquelas fotos, beleza, aí passa três semanas, aí eu bebo de novo. Aí vem um fulano lá do inferno, que não sabe nada da minha vida, e fala, mano, tu bebe direto, tá bebendo direto agora, né? Eu falei, mano, como assim direto? Eu bebi 3 semanas atrás. Ou seja, faz tempo que eu não bebo. Tipo assim, no, e na cabeça do cara, eu tô bebendo toda semana, todo final de semana eu tô bebendo. E tipo assim, mas mesmo se eu estivesse bebendo, fora-se, né, minha vida, não é o meu dinheiro. Então eu acho que existem dois extremos aí. O primeiro extremo é você querer que todas as pessoas funcionem no mesmo ritmo que você. E o segundo extremo é que cada pessoa seja livre pra fazer o que quiser e fura-se. O que você acha sobre isso? Cara, é isso aí que eu tenho feito ultimamente. Afastando-me, né, de pessoas que falam mal das outras, pô, que se foda. Tipo, cara, uma coisa que eu percebi em ti, eu sou um cara também, não muito observador, mas um pouco ali, observador. Tipo, a gente marcava ali pra tomar um, tudo mais, você ia com a camisa de time, né, e um short ali de boa e a sua sandália. E você tacou foda-se nisso, entendeu? E você foi pro mercado velho assim e tacou foda-se. E eu vi gente da mesa ali, né, chegados nossos. Não vou falar o nome aqui porque não pode. Não tem necessidade. enfim, não é viável, né? E aí essa pessoa falou assim, mas tu vem com a camisa de time? Tu vem assim, cara, as pessoas hoje em dia são muito incomodadas com a vida dos outros, meu amigo. Que se foda se o fulano tá assim, velho. Entendeu? se você não tem a sua opinião própria e se importa com a vida, com o que os outros falam, você tá mais que fudido na vida. É. E fudido a um nível hardcore, meu amigo. É. Não é pouco não, é muito mesmo, entendeu? Então você tem que ter sua opinião própria, tem que ter amor próprio, tem que ligar o foda-se. Se você colocou ali uma blusa de time como você mesmo, né, foi, que se foda, o problema é seu. Entendi. Pois é, mano, isso aí é uma coisa que mano, cai entre nós. É algo que me irrita, assim, por parte de muitas pessoas também. É esses dois extremos. É o extremo de você achar que só vai dar certo se você, sei lá, colocar a cabeça no buraco. E a outra que acha que as coisas só dão certo quando você faz do jeito que ela tá fazendo também. E é o que eu sempre falo pra todo mundo, mano. Cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu jeito de agir, cada pessoa tem a sua forma de lidar com as coisas. E uma coisa que eu sou muito cobrado, por exemplo, por parte da minha família, né? De onde é que tu vai ter um filho? De onde é que tu vai fazer um filho? Eu falo, mano, eu não tenho condições nenhuma de ter filho agora. Nenhuma. A começar que nem namorado eu tenho, nem esposa eu tenho, nem casa própria eu tenho. Vou fazer um filho e trazer pra morar com minha mãe. Não tem cabimento. E tipo assim, então é uma coisa que todo mundo tá fazendo, você é obrigado a fazer também. E não é assim, né, mano? Eu acho que todo mundo sabe que a vida de ninguém pode ser baseada na vida de todo mundo. Então cada pessoa tem a sua vida. É, uma coisa que eu tenho a completar aí, complementar, né? É que você tem que se tornar uma pessoa, um ser incomum. Que significa ser um ser incomum. É não seguir padrões de vida. Tipo, um exemplo, né? Você sai do ensino médio, termina ali, aí o que você tem que fazer? Faculdade. Um vestibular, né? Uhum. É aquela putaria toda, né? Sim. Que os pais, pô, faz faculdade disso, meu filho. Faz faculdade daquilo, que se for o que meus pais pensam que eu tenho que fazer faculdade de medicina, se aquilo. Não é isso que eu quero pra minha vida, não é o meu objetivo de vida, né? Uhum. Então você tem que, é isso que eu tenho que buscar também, né, nesses últimos dias, ser um ser incomum, né? Eu não quero ser apenas mais um na sociedade. Eu vim aqui pra esse mundo pra ser foda pra caralho, meu amigo. Eu fico fazendo essas perguntas, Jonathan, sabe? Sim, um dia anterior eu fiz essa pergunta. Cara, eu vim pra esse mundo pra quê mesmo, essa porra? Uhum. E vem perguntas em cima de perguntas e respostas também em seguida. E aí que eu consegui enxergar, né? Esse, porra, eu tenho que ser foda pra caralho. Eu nasci pra ser foda, não nasci pra ser mais um da sociedade. Então, cara, você tem que buscar ser um ser em comum, não ser uma pessoa padronizada, não seguir padrões da sociedade, que se lasquem, né? Esse sistema, né? Então você tem que tacar o foda-se, é isso aí mesmo. Como já me falaram também, né? Pô, por que tu não faz uma faculdade? Tipo, aí eu respondo na lata pra pessoa. Uhum. Lógico, né? Você não pode ser arrogante, né? Sim. É, tem que falar de um tom ali, porque senão a pessoa vai pensar que. Mas enfim. Eu simplesmente respondo, não é o meu objetivo de vida. Pronto, uhum. Encerrou. Você não tem que ficar dando satisfações. Uma coisa que eu odeio é dar satisfações pras pessoas. É chato. Tipo, eu só falo, meu irmão, não é meu objetivo. Não é meu objetivo. E pronto, fechou. Você não tem que ficar dando explicações. E tem gente que tem feito isso ultimamente, né? É, fulano, por que tu faz isso? Ah, não, mano, eu não quero. Mas, mano, por que tu não faz isso? Entendeu? As pessoas querem obrigar as outras a fazer o que elas. Entendeu? É, como eu falei, mano, é o famoso tal do uma coisa só pra todo mundo. E não é assim, né, mano? Tipo assim, possa ser que você nunca faça faculdade e nem por isso morra. Possa ser que você nunca tenha filho e nem por isso morra. Então, tipo, cada pessoa tem uma forma de agir. Imagina se todo mundo fizesse medicina na vida. Cadê os policiais? Cadê os advogados? Né? Imagina se todo mundo servisse o exército. Pô, cadê os médicos? Cadê os filósofos pra pensar? Cadê os pastores? E não ia ter, então o mundo seria um chato. Então, isso aí também é um dom de Deus. É dons diferentes pra pessoas diferentes. De formas de agir, formas de pensar diferentes, né? Exatamente. Isso aí que você falou é interessante, porque passa pelo processo que a gente tem passado agora, é um processo de amadurecimento, né, mano? E é um processo difícil. Exatamente. É um processo difícil. Por exemplo, eu escrevi uma música pra mixtape da Arca, que vai sair em breve, que tem uma parte da música que fala assim, como é que eu vou explicar pra esses moleques que dinheiro não é tudo e que 18 anos não é o que eles pensam. Mais ou menos assim, a letra não é literalmente assim, mas é mais ou menos assim. E eu tô querendo dizer basicamente isso. Tem um monte de moleque aí de 16, 17 anos que acha que ao completar 18, pronto, a vida mudou. Automaticamente, virou meia-noite, caraca, a vida do cara mudou. Agora ele é independente, vai ganhar dinheiro pra caralho e não vai precisar mais de ninguém. E eles acham também que dinheiro é tudo. Acham que dinheiro compra tudo. E a gente sabe que não, mano. Dinheiro. Velho, uma coisa que eu aprendi na minha vida em relação a dinheiro. Dinheiro, ele não compra tudo no sentido de que, se você tiver dinheiro, você pode fazer o que você quiser. Não, o dinheiro é o contrário. O dinheiro, ele paga aquilo que você quer. Ele não compra, ele paga. Exatamente. Ele paga aquilo que você quer. Então, você deveria se sentir um inútil por ter dinheiro, porque assim, você só pode ter o que você quiser se você tiver aquele dinheiro. Você vai doar um pouco de dinheiro, você vai doar um papel pro cara pra pagar algo que você quer. Então, isso é constrangedor. Então, é muito melhor você almejar, como você mesmo está falando, um sucesso pessoal, se sentir bem trabalhando naquilo que você quer trabalhar, e aí não importa o tanto de dinheiro que você vai receber, mas você vai se sentir bem, porque você vai estar fazendo algo que todos os dias você vai estar saindo de casa feliz. Isso, você vai estar saindo de casa todos os dias feliz e voltando todo dia feliz. Que nem o exemplo do meu amigo. O meu amigo, ele não é nenhum sacrifício para ele acordar cedo e deixar o filho na aula, e voltar e levar a mulher pro trabalho, e voltar e trabalhar. Não é nenhum sacrifício para ele. Ele sente prazer em fazer aquilo. Por quê? Porque ele ama o filho dele, ele ama a mulher dele, ele ama o emprego que tem, ele ama a vida que ele conseguiu. Eu acho que é mais ou menos isso. É a gente poder um pouquinho pegar pedrada hoje, pra mais lá na frente a gente colher esses frutos. Um fruto de amadurecimento, um fruto de caramba. Se eu tivesse dado razão, se eu tivesse dado ouvidos às minhas emoções de adolescente ou de carinha que achava que moto era tudo, de que dinheiro era tudo, de que mulher era tudo, talvez eu já não estaria onde eu estou. Bem sucedido. Quando eu falo bem sucedido, não é rico, mas é bem sucedido trabalhando com aquilo que você gosta, com aquilo que você quer, com aquilo que você almejou. E, por exemplo, um amigo nosso, o Marcos, está formado em geografia e está trabalhando na área que ele se formou. Ou seja, não é isso tudo. A gente sabe que professor no Brasil não é isso tudo, mas ele está fazendo algo que ele quer. Ele sente tesão em fazer aquilo, tá ligado? Mesmo ganhando um salário que não é o tanto que ele merecia ganhar, tá ligado? Exatamente. Pois é, cara, porque é algo que vai fazer, talvez não faça sentido hoje. Talvez as pessoas olhem pra gente, olhem pra você e tipo, não entendam, o Brito tá ficando doido, olha o doidão aí, o que ele tá fazendo, pai e tal. Talvez as pessoas não te entendam hoje, mas vai lá na frente e vai falar, caraca, o Brito, né, mano, quem era ele? E olha quem ele é agora, olha o que ele tá fazendo, tá ligado? Então é algo que dentro de mim tem equado forte recentemente. É o sacrificar um pouquinho hoje, sofrer um pouquinho hoje pra mais lá na frente estar colhendo esses frutos, né, mano? Exatamente. É que nem a frase que eu falei, né? Eu poderia ter vivido né, uma vida muito melhor se eu tivesse sofrido um pouco mais, entendeu? Então é isso aí, mano. Tem que buscar sofrer um pouco mais, entendeu? Pra poder crescer. A gente é como esqueci lá o nome do cara lá, o Cecil Arnold. Puta, né? Esqueci o nome do cara lá, um famoso lá, que ele não, é o Stallone, né? Uhum. Ele fala da seguinte forma, você, não importa o quanto você lute, o que importa, né? É mais ou menos assim a frase, o quanto você apanha, né? A aguenta apanhar. Isso é o importante na vida, então, é isso aí que você tem que ter em mente, né? Poder crescer na vida, é o quanto você aguenta apanhar, né? Cair, né? E levantar quantas vezes for preciso pra alcançar o seu objetivo. É isso aí, essa porra mesmo. Eu acho que eu peguei aqui a frase, é do Rock Balboa, né? Né? Não importa o quanto você bate, isso, mas sim o quanto aguenta apanhar e continuar, o quanto pode suportar e seguir em frente. É assim que se ganha. É do Rock Balboa. Exatamente, é isso aí mesmo. É, mano, melhor. Então, Brito, a gente já tá terminando aqui a pauta, mano. E, pô, 40 minutos de conversa que a gente teve foi bem da hora, foi bem produtivo pra... Eu acho que tá ouvindo também, velho, porque tá, o cara tem passado pela mesma situação de mudanças e não tá sabendo lidar com isso, né? E esse seu testemunho, entre aspas, vai ajudar muita gente. amigos próximos, né? Que eu fico olhando assim, tipo, puta merda, cara. É por isso que fica deprimido. Só fica vendo coisa inútil. Aí fica alta noite aí da... falando merda, entendeu? Ah, fulano, vai, vai tomar no cu, mano. Ei, seu viado, isso é pouco que se fala, meu amigo, entendeu? É por isso que as pessoas hoje em dia são deprimidas, pô, porque não fica enchendo a sua mente de coisas inúteis, entendeu? Uhum. Então é aí que começa aquela tal depressão, né? Mas é uma depressão, tô falando assim, leve, né? Não sou especialista, né, irmão? Eu já passei, inclusive por isso eu era uma pessoa muito ansiosa. Uma pessoa, cara, eu tinha ansiedade mesmo, velho, não é brincadeira não. E também tinha um pouquinho de depressão ali, eu ficava meio que deprimido ali no meu canto. E eu olhando pra o Brito, né, de antigamente pra hoje, eu vejo uma evolução assim, de puta que pariu, eu me acho foda. Se eu não me achar foda, quem é que vai me achar? Entendeu? Então é assim que. Se você tem que bater no peito, isso, puta merda, eu mudei pra caralho, eu sou foda. E é isso aí, pô. Entendeu? Exatamente. Então é isso aí, Brito. Queria te agradecer muito, mano, pelo bate-papo que você cedeu pra gente. Espero que a gente possa ter tempo aí pra se topar qualquer dia. Sim. E que as pessoas que ouviram esse podcast até agora possam pegar isso aí, mano, essa referência aí. Esse testemunho, entre aspas, né, que o Brito tem vivido, e de certa forma também tem vivido, mas de ótica diferente. E aprendam, né, o que você tem pra concluir aí, cara? Assim, eu espero que as pessoas prestem bem a atenção no que eu falei, né, porque eu passei aqui algo de valor pras pessoas, né. Eu não falei assim da boca pra fora. É o que eu vivi e é o que eu estou vivendo, entendeu? Eu não tô aqui, o que fulano falou, o que esse aqui, entendeu? Então que as pessoas passem a observar mais o mundo à sua volta, né? É isso que eu tenho a passar para as pessoas. Enche suas mentes de coisas boas, entendeu? Não de coisas inúteis. Ah, fulano, pô, fulano peidou, ó. Que se foda que fulano peidou, meu, que se lasque, entendeu? Então, o conselho que eu dou, busque coisas de valor, ele vale um livro, pesquisa aí vídeos aí de desenvolvimento pessoal, entendeu? Então eu espero que as pessoas tenham essa observação, entendeu? Então observe cada coisa importante, fique no presente, não fique pensando coisas que você já fez antigamente ou que você tende a fazer futuramente. É lógico que você deve pensar no futuro, mas nem tanto, porque assim é aí que começa a tal ansiedade. Sim, né? Sim. Então é isso que eu tenho a concluir, né? E também tenho a agradecer aí também pelo esse convite, né? Foi de extrema importância para eu também, né, estar compartilhando isso, né, a minha experiência, né, o que eu estou vivendo hoje em dia e que está mudando a minha vida. Eu só quero agradecer aí por esse convite, cara. Muito da hora, Vitor. Muito obrigado mais uma vez, cara. Espero que em breve você possa se topar aí pra tomar um tereré, tomar um refri aí pra relaxar. E, cara, brigadão. Esse foi o plataforma de número 3. Até a próxima. Tamo junto.